Diego Amante. Chame no solinho, RS. Estourou. É o fluxo. Resolveu lembrar agora que eu te esqueci. Cadê aquela pessoa solteira e feliz? Olha você correndo atrás depois que a minha fila andou. É sério que tá querendo saber aonde é que eu vou. E fica tranquila, eu tô mais perto do que você imagina. Cê quer saber aonde eu tô? Eu tô aí na sua mente sem deixar você dormir. Cê quer saber aonde eu tô? Eu tô aí na sua mente sem deixar você dormir.